Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Nerds, aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Acho que eu já contei tudo o que aconteceu em todas as viagens que a gente se fudeu e basicamente eu vou ouvir vocês falarem porque eu não tenho mais muito o que contar e essa é a história do Nerdcast atualmente. O negócio tá ficando difícil. Tá faltando vida. Tá bom, então peraí. Lada, lada, lada, nerds. Aqui é Alexandre Antônio. Peraí, deixa eu gravar isso. Ai, meu Deus, o português agora tem que fazer o IGTV. Gente, é um saco. É uma vida, é um saco. Bastidores da vida. Vai lá. Vamos lá. Lada, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Eu tô sob muita pressão aqui gravando Nerdcast no IGTV da portuguesa, porque eu não tenho controle sobre o que ela faz ali e ela tá me filmando agora e não sei o que vai sair daí. Parabéns. Bota as três, Léo. Que drama. Qual o problema? Ficou ótima essa entrada. Caraca, essa valeu? Ele fica tímido diante das câmeras. Essa valeu? Caraca, cara, primeiro programa que o cara grava com a gente, essa merda de entrada. Aqui é o Emílio Dantas. Eu sempre achei que vocês gravassem essas chamadinhas no final de tudo, baseado num contexto do que o assunto tivesse sido. Que contexto? Aí é fácil demais. Aqui é o Tucano e dessa vez eu achei que eu ia viajar com a perna esticada. Não deu ainda? Não deu. Me fudeu. Não fala isso, por favor. Aqui é a Bazinha e eu não dirigi um Camaro. Pois, aqui é a portuguesa e na última viagem que eu fiz agora, me hospedaram num cabaré. O problema é como se paga, né? Aqui é o Azaghal e a gente tem que arranjar a história pro Nerdcast. Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast. Viajar é se fuder. Sempre. A gente se fode, mas a gente se veste. Ah, eu quero contar uma coisa aqui que é muito importante, que é a seguinte. Pra quem não sabe, quem não reconheceu a voz, o Emílio Dantas é um ator global. E o nome, né? Que é protagonista da novela da Rede Globo. Pois tá, é. Aqui, então abaixa a cabeça pro Nerdcast, amigo. E não vai falar de novela, a gente vai falar de história de se fuder em viagem. Se o Azaghal trabalhasse na Globo, certeza que ele ia ser bozó, tá ligado? Com aquele chaveirinho pendurado. Seu cara crachá. É. E meus? Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de meus e caneladas on Nerdcast. Olha só, onde já está acabando, Azaghal. Já. Como se a gente parasse realmente. É, fica mais intenso, né? Acho que é de RPG. Tá me falando, puta. Nossa. Feriado, fim de ano, pra mim não muda nada. Hoje é feriado, é verdade. Olha aí. Aí. O que pra gente não significa nada. Outro dia foi meu aniversário. É verdade, eu tinha esquecido. Você marcou Nerdcast, né? Marcou Nerdcast do dia do meu aniversário. Olha só. Hoje, apesar de ser feriado, temos dois Nerdcasts no ar. Essa é a história do Nerdcast hoje em dia. Exatamente, porque hoje... E se você está na pior... Porra, que quer dizer tá bem, né? Olha só, hoje, mesmo sendo feriado da Independência, nós temos o nosso tradicional episódio extra de tecnologia, o Nerdtech, já está aí na sua timeline, seu nerd. E hoje a gente vai conversar com o Paulo Silveira, da Lura Cursos Online de Tecnologia, junto com o Maurício Linhares, que sempre está por aqui, e também o Thiago Bizelski, da Pixel Wolf, Azaghal. Olha só, a Pixel Wolf, que é nosso TI. Sim, é isso aí. Então, aí, o que vamos falar? Sobre os perrengues de criar um aplicativo para smartphones, rapaz. As famosas apps ou apps. Apps. Porque você admite isso? App? É. Cara, cada um na sua ignorância. Se você tá ouvindo esse episódio através do melhor app nerd do Brasil, que é o app do Jovem Nerd, desenvolvido lá pela Pixel Wolf, ou se você tá aprendendo online pela app de cursos da Alura, Você vai conhecer um pouco mais sobre todos os desafios e decisões para que elas chegassem até a Play Store e até a App Store. É muita coisa, cara. Criar uma app não é só programação, envolve decisões de interface com o usuário, priorizar modelos de celular, caçar um monte de bug muito específico para determinados aparelhos, determinadas versões dos OS. E se você quer entrar nesse universo de desenvolvimento de apps, nada melhor do que estudar e praticar com quem tem mais de 600 cursos focados em tecnologia. Na Alura tem tudo para você criar app para iPhone, para Android, seja com as conhecidas linguagens como Java, Kotlin e Swift, mas também com as ferramentas de desenvolvimento híbrido para escrever o código uma única vez. E se você gosta do Nerdtech e gosta do papo da galera aqui, primeiro escuta o Nerdtech que já está aí na sua timeline. E além disso, você vai gostar muito de ver as formações e carreiras completas para desenvolvimento mobile que tem na Alura. Lembrando, você tem 10% de desconto em alura.com.br/promoção/nerd. Seu nerd! Vai lá ouvir o papo de hoje, tá muito bom. Também vai aproveitar para reclamar dos bugs dos aplicativos que você mais gosta. E agora também vamos falar de PicPay! Que você já sabe as vantagens que o PicPay oferece para pagar seus amigos e estabelecimentos preferidos. Além da possibilidade de você comprar créditos para jogos, viagens para Uber, recarga de celular, pagamento de contas e boletos, Azaghal. Você paga boleto com o PicPay, olha que coisa maravilhosa. É realmente a sua carteira digital, padre, o PicPay. E nesse Nerdcast a gente vai explorar o pagamento de compras em e-commerce com o PicPay, Azaghal. Olha só. Utilizando, por exemplo, o caso de uso da Nerd Store, rapaz. Olha aí. Você pode comprar na Nerd Store com o PicPay. Como é que faz? Você vai, escolhe as suas compras, faz as suas compras normalmente. Não só na Nerd Store, mas em qualquer loja que receba como PicPay. Não é só a Nerd Store. Certo. Na hora do pagamento, você seleciona o PicPay como método, beleza? Ó, qual é o método de pagamento? Cartão de crédito, boleto? Você seleciona PicPay. Aí vai vir uma página com um QR Code. Certo? O que que você pega? Pega o celular, escaneia com o PicPay o código QR e pronto, é só pagar. E olha só, pra você experimentar ou comprar ainda mais, o PicPay vai oferecer, presta atenção, Azaghal, 10% de cashback nas suas compras realizadas na Nerd Store até dia 14 de setembro. Como é que é? Falei. Não entendi. Entre hoje, dia 7 de setembro de 2018, até dia 14 de setembro de 2018, se você comprar com PicPay na Nerd Store, o PicPay te dá 10% de cashback em suas compras na Nerd Store até R$200. Você tá me dizendo aqui na minha cara que se a pessoa entrar agora na Nerd Store, fizer uma compra, pagar com PicPay, ela ganha 10% de descontos até R$200? Exatamente. Rapaz, ó, presta atenção. É em compras até R$200 de hoje, 7 do 9, até dia 14 do 9. Uma semana. Uma semaninha. É esse o tempo que você tem. Essa é a hora de gastar. Com essa amigo. Moleza. Essa é a hora de gastar, retornar. Caraca, você gasta e ganha. Gasta e ganha. É tipo viajar. Exatamente. Sabe quando você viaja e você faz lá o tax-free? É isso, malandro. É isso aí. Caraca! Graças ao PicPay. Olha só, além da Nessor, tem muitas outras lojas que começaram a receber seus pagamentos com o PicPay. E se você também tem um e-commerce e quer começar a receber dos seus clientes com o PicPay, acesse aqui o link que tem no post. e-commerce.picpay.com e aproveita esse cashback que é só da Nerd Store, rapaz! Falando na Nerd Store, olha que junção de planetas, rapaz. Vamos ver. O mundo tá girando, os planetas estão se alinhando. Dia 10, segunda-feira, começa o aniversário da Nerd Store, Nossa, nossa senhora! E vai ter uma surpresa, uma pré-venda. É, porque a Nerd Store tá fazendo 11 anos e o mote da campanha é Nerd Store, 11 anos e um segredo. Nossa, e vai ter uma surpresa de 640 páginas? Pode falar isso? Você já vai falar, porra. Não sei. E aí a pessoa pode comprar a surpresa e ganhar 10% de volta? Exato, Azaghal! Nossa senhora! Presta atenção, seu nerd, presta atenção. Os aniversários da Nerd Store são comparáveis a Black Friday. É isso mesmo. A gente faz promoção pra valer, rapaz. Então olha, olha que injunção planetária, cara. Você vai, a partir do dia 10, poder comprar no aniversário da Nerd Store com promoções inacreditáveis. E aproveita o IP. Rapaz, olha só. Entra no link do post pra você já se cadastrar e você saber tudo que vai acontecer, não perder um minuto dessa promoção. Você sabe que tudo que tá em promoção mega sinistra da Nerd Store acaba rápido. Toda Black Friday é assim e todo aniversário da Nerd Store é assim. Então entra lá, nerdstore.com.br/11anos, Azaghal. Rapaz, se cadastra logo, porque nossa, começa segunda-feira, dia 10, às 10 da manhã. Caraca, aniversário Nerd Store. E quem ganha o presente é você e quem dá é o PicPay. Olha só que bonito. Caraca. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 20 minutos e 17 carimbos no passaporte. Azaghal, vamos agradecer aos nerds que doam sangue todas as semanas e mandam aqui para o e-mail nerdcast@jovenerd.com.br suas fotinhos, a gente agradece ao Vinícius Garcia, o Vinícius Adriano, Hugo Henrique, Guilherme Lima, André William, Bruna Prado, Matheus Rodrigues, Thaís Castro, Matheus Krubinick, Fernando Falkiewicz, Gabriel Sato, Tauan Schaefer e Fabiana Medeiros. Muito obrigado, galera. Doar sangue é salvar vidas. Doe sangue, cara. Se você nunca doou, se informe, cara. É fácil. E se você é funcionário CLT, você ganha um dia de descanso previsto por lei. Muito bom. Scalpo Solidário. Você que doa cabelos. Ó. Pamela Barros, Jaqueline Marchiori, Laura Carneu, Thales Xavier. Muito obrigado por doarem cabelos. Olha aí. E as artes dos fãs que você pode ver aí no seu aplicativo do Jovem Nerd. Um monte de Ozob, meu Deus. Entra semana, sai semana. Já, cara. Como é tem Ozob já. Cara, impressionante. A galera manda muito. O João mandou um Ozob muito maneiro. O Yuri Rico mandou um Ozob loucaço com Jovem Nerd em body modification na testa. Maneiríssimo. Irado. Aí tem o Dom Azaghal, do Cleiton Cardoso. E uma arte minha, Senhor da Oceania, feita pelo Celso Giraldelli. Olha aí, uma aquarela. Muito Azaghal bom, em muito aquarela. Bom. Muito obrigado. Azaghal sobre aquarela, sobre papel sulfite. Muito bom. Caio Gomes, 34 anos, físico, Amsterdã, Holanda. Como assim? O cara tá aproveitando. Pode isso? Pode passar no filtro assim, o Caio Gomes? Não, o Caio Gomes que participa do Nerdcast. Vamos lá. Fala, nerds. Essa não é a minha primeira vez no Nerdcast. Olha aí. Que gracinha. Mas pode ser o primeiro e-mail. E agora, hein? E agora? O cara participa do Nerdcast, mas nunca mandou um e-mail. Provavelmente. E agora? E-mail é teu aí. Tá bom, vou ler. Caio, só porque você participa do Nerdcast tem essa colher de chá. Vamos lá. Pra complementar o ótimo programa sobre vampiros, algumas curiosidades sobre a Romênia, já que estive lá numa viagem de 2 semanas em 2005. Olha aí! Olha, a gente não Caio chamou o Caio. Quando você visita o famoso castelo do Vlad, é meio decepcionante. Os elementos que estimularam a lenda, a floresta, o grande abismo, existem, mas foram enormemente exagerados. O castelo era mesmo uma fortaleza que o conde só aparecia para coletar os impostos. A foto que eu mando, que você pode ver aí no aplicativo do Jovem Nerd, é para mostrar o tal castelo. Olha, é um castelo grande, cara. Olha o Caio Gomes magrinho. Muito bom. Outra história. O romeno é uma língua que assusta. O quão parecido com o português é. Algumas vezes parece ser português falando ul no final. Um colega meu gravou um vídeo falando um ditado em romeno. Ouçam e vejam se entendem. Ai, meu Deus, lá vai o vídeo, peraí. Com 1 quilo de carne no morro da fome, com 1 litro de vinho no morro da sede. É, mais ou menos. Não entendi nada. Parece que foi um litro de carne. Não, eu entendi perfeitamente. O que com que é? 1 quilo de carne no morro de fome, com 1 litro de vinho no morro de sede. É isso? Caraca, peraí. Com 1 quilo de carne no morro da fome, com 1 litro de vinho no morro da sede. Não é possível! É. Não é possível! É português! Não é possível que seja romeno. Impossível. Se for exatamente isso... A não ser que ele esteja falando ontem, eu fui, não sei o que. Caraca, mas é igual mesmo, cara. Que loucura. Pô, bom, então brasileiros podem morar na Romênia. Caraca, cara. Olha lá, número 3. O lei romeno é uma moeda tão desvalorizada que quando estive lá, algumas centenas de euros valiam milhões de leus. E você conseguia comprar comida com unidades de lei. Sim, uma bomba de chocolate valia uns 12 leus. Se 400 euros valia 1 milhão de leus, essa iguaria chocolatada saía por meio centavo de euro. Caraca. Cara, o Azaghal tá comprando passagem pra Roma, ele agora. Imagina, porra. Falava que na Espanha comia barato. Porra, o dinheiro não vale nada e a gente entende tudo que você fala. Exato. Excelente. É basicamente o Brasil. O dinheiro não vale nada e eu não entendo mais do que ninguém fala. Tá foda de entender, né? Porra, as pessoas ficaram completamente malucas. Ana Mendes, 26 anos, agente educacional, Araraquara, São Paulo. Gostaria apenas de aproveitar o assunto vampiresco para enaltecer e divulgar a primeira figura vampira feminina, lésbica e assustadora, que é a Carmilla, criada por irlandeses antes de Drácula e que influenciou a história do famoso vampiro diretamente, apesar de permanecer esquecidas nas histórias populares. Olha aí. Carmilla, se ela for espanhola, né? Que... É porque tem dois L's, né? Se trata de um curto conto de fácil acesso para quem estiver interessado e muito me importo com este conto por retratar uma paixão fervorosa, turbulenta e que é um tabu por ser homossexual e para aquecer o meu coraçãozinho gay na era vitoriana. Olha aí. Quase um precursor da escritora Sarah Waters. Encaminha abaixo uma citação para que deixe os ouvintes sedentos por mais deste conto e procurem mais dessa figura forte e feminina. Vamos lá. Abre aspas. Às vezes, após uma hora de apatia, a minha estranha e bela companheira tomava minha mão e segurava com uma carinhosa pressão. Renovada seguidamente, corando suavemente, encarando-me com os olhos langorosos e ardentes, respirando tão rápido que seu vestido erguia-se e abaixava-se com a tumultuada respiração. Foi como o ardor de um amante que me embaraçou. Foi odioso e ainda assim dominador. Com os olhos sedutores, ela atraía-me para ela e seus lábios ardentes passeavam ao longo do meu rosto em beijos. Ela sussurrava quase em soluços. Você é minha. Você será minha. Você e eu somos uma para sempre. Carmilla, capítulo 4. Olha aí, Azaghal, leitor de ardor. Odeio. Sou péssimo, tô estragando o texto. Ai, muito bom, cara. 50 tons de Carmilla. Ah, é uma parada toda sensual. Maurício Gomes Taborda, 37 anos. Yes. Dentista especialista em periodontia, implantes, Dubai, Emirados Árabes. Esses Gomes estão demais. É o Dr. Goldenti. Só Gomes hoje. Todos os homens são Gomes. Vai ser o próximo, vai ser do Marco Gomes. Esse não é o meu primeiro e-mail. Olá, nerds! O Nerdcast 635 foi excelente, como de costume, mas faltou vocês mencionarem um detalhe importante sobre por que o vampirismo foi associado ao Conde Drácula. Reza a lenda que Vlad III poderia ser portador de porfiria. Eu já sei o que é. Reza a lenda porque porfiria parece um negócio... Então, não tem... É só lenda, né? Bom, vou tentar dar um resumão da doença e a relação com o vampirismo, pois é uma doença genética bem complexa. Existem vários tipos de porfiria. As porfirias são um grupo de doenças genéticas relacionadas à síntese do grupo M, grupo proteico da hemoglobina. O M é formado por uma reação em cadeia onde há a participação de várias enzimas. Nos porfíricos, há erros genéticos nas enzimas que sintetizam o grupo M, prejudicando a produção de hemoglobina e, consequentemente, das hemácias. Uma das manifestações da doença é a porfiria cutânea. A sintomatologia dessa doença consiste em alguns detalhes interessantes. 1. Fragilidade da pele com formação de bolhas, especialmente se exposta à luz solar. O paciente fica extremamente fotossensível. 2. Alterações gengivais que podem deixar os dentes mais expostos. O mito do canino não seria pelo dente ser muito mais longo, mas apresentar a gengiva mais retraída, aparentando um comprimento maior. 3. Urina avermelhada devido ao acúmulo de porfobiliogênio do sangue na urina. 4. Sérios distúrbios psicológicos, inclusive alguns estudiosos defendem que a insanidade demonstrada pelo rei Jorge III do Reino Unido era resultado de uma porfíria e que talvez todo

isso é um laudo médico, o seguro precisa, ela se acidentou, ela precisa de um relato do que aconteceu. Não, isso é pago, não sei o quê. E aí começou a destrinchar, não, mas ela tem uma consulta aqui também do médico, mas o médico não consultou, ele passou no corredor e deu uma olhada ali e falou, ah, não, mas ele parou o tempo dele e tal. Aí eu sei que começou uma discussão, eu falei assim, cara, chama a supervisora, aí vem a supervisora do hospital, eu expliquei pra ela a situação e falei pra ela, ó, entenda uma coisa também, a gente tá no fim da viagem aqui, a gente já tá sem dinheiro realmente pra fazer as coisas, já teve esse acidente e tal, não sei o quê. E aí, eis que a diretora do hospital fala pra mim assim, não, vocês têm dinheiro sim, porque vocês são atores no Brasil e a gente deu um Google em vocês. E... Oh, caralho, velho! Tá de sacanagem! Que filha da puta! Caraca, os tailandeses não estão de brincadeira. Tu acha que a Tailândia só tem massagem, amigo? Não mesmo. Algum preço tem que ter, né? Porra, tomar massagem dos taxistas, né? É a verdadeira tailandesa, né? Essa, porra. Eu até esqueci do saco. Que ano que foi isso? Cara, isso foi acho que 2013. Uhum. 2013, por aí. Então já dei o Google aqui, era Gisele Thier, né? Temos um Sherlock Holmes. Temos um Sherlock magumunado com o parente da tailandesa. O primo dela. Primo. Depois desse relato, a Tailândia parece tão distante pra mim. Mais do que o normal, né? Muito mais. Nossa, inalcançável, eu diria. Mas olha, realmente, depois desse relato aí, eu não sei se a gente tem história pra competir, não, cara. Isso aí. Calma, Nerdcast. Ah, tem prêmio? A melhor história. Tem desconto na Nerd Store. Mas e agora? Quem que vai contar a derrota? Tucano. Ah, encerrou, né? Podemos embora. Porra, isso é se fuder. Não, pô. Pode parar. Não, calma aí que eu não botei. Eu não botei o meu saco pra jogo tão barato assim. Agora é só rich people problem, cara. Eu achando que me fudi pra caralho, velho. Eu tô aqui com meu saco tinindo. Lustrado, tá ligado? Pô, brilhando, né? Valor à vida, meu amigo. É, a gente tem a história do bordel que a gente ficou em Paris. Nada demais, chegou lá, o hotel era um cabaré. Acabou a história. Próxima. Vamos combinar, um cabaré francês. Olha que chique, velho. Que... Mas vocês simplesmente chegaram lá e descobriram que era um cabaré assim. Ah, é um cabaré. A gente ia lá pra estreia lá do Missão Impossível e tal. Ah, entendi. O Rich People continua. O selinho babaca, ele tem que bater. Quando a gente chegou um pouco antes, o hotel lá da Paramount, ele só ficava disponível dia X, a gente chegou uns 2 dias antes. Aí eu fui no aplicativo que o Marco Gomes me indicou. Aí. Olha aí. Chama Hotel Tonight, e onde você consegue promoções de última hora. O nome mesmo já disse, eu preciso de um hotel pra hoje. Agora. Vou pegar o calhau do hotel, sabe qual é? Caraca, eu sei. Não, porque assim, o hotel tem o Tonight, né, o nome. Não, mas tem hotéis bons, cara. Tem? Mas vem cá, o Marco Gomes indicou Hotel for Tonight. Você entendeu Bordel Tonight. Bordel Tonight. Não. Entendeu Bordel All Night. A culpa disso é que a gente queria ficar em Montmartre, porque nós, né, a cabeça de gordo, a gente queria ficar perto de uma loja de madalenas que tem em Montmartre. Essa é a realidade. Que pariu, velho. Já tava estranhando se fosse a igreja. E aí, não, lá é ótimo, tem a loja de madalena, é ótimo. Aí a gente... Madalena é o quê mesmo? Só por... É um bolinho de laranja. É um bolinho de laranja, é uma coisa... Ah, vocês estavam... Entendi, vocês queriam ficar lá por causa de um bolinho de laranja parisiense. Tipo isso. Tá certo. Aí eu entrei nesse aplicativo e as fotos eram maneiríssimas. Era assim, um hotel era ousado, eu posso dizer. Sim, era ousado. Mas, porra, a gente tá indo pra Paris, né? Vamos fazer um negócio diferente. bermuda. Foi assim que o Jovem Nerd entrou num show erótico em Amsterdã. Vamos fazer uma coisa diferente. Vamos. Eu sei que a gente tava chegando de carro. Porque assim, Montmartre, ele tem a rua do Moulin Rouge, que de dia é ok, mas de noite é 1 milhão de sex shops e boate de putaria. 1 milhão. Tipo assim, é Harry Potter, sabe? Onde tinha uma farmácia, vira uma boate de putaria. E aí a gente foi chegando de noite, aí a Andrea começou a ficar, eu vi que ela tava tensa. Eu tava, caraca, a gente tá, né, no lido, né? E eu não achava o hotel. O hotel era até grande, mas a fachada dele era minúscula. E entre bêbados e prostitutas, a gente não conseguia achar a porta do hotel. Meu Deus do céu. Aí eu sei que eu consegui achar, e assim, de fato, era um bordel que transformaram em hotel. Essa é verdade, né? É verdade. Porque era portinha desses de motel barato de Copacabana, sabe qual é? Só que enfeitado com todos os carpetes sujos de Paris. Lindo. Chique de Paris. Cara, tinha carpete até no teto. Até no teto, falou, é o Museu da Rinite. E a gente carregado de mala que nem os filha da puta. A gente, tem gente que viaja travel light, né? A gente é travel hard. Travel hard. A gente é mula de carga, é sherpa, mano. E aí a gente chega, e quando a gente chega no quarto, eu descobri que as fotos do aplicativo Hotel Tonight... Eram de 70, né? Não, eram fotos de grande angular, lente grande angular. Ah, claro. Onde tudo parece enorme, o quarto era micro, mas micro de um jeito inacreditável. Não, mas peraí. Eu não vi as fotos do Bordel for Tonight, mas era aquela cor escrota? Era vermelho pornô. Assim. Ah, então você já sabia que era escroto, cara. Eu entrei no quarto, eu falei, cara, como é que eu vou relaxar com tanto vermelho? Então, é que na foto... O logo do hotel era o Almirante Akbar. Em neon. Então, na foto não mostrou que tinha carpete vermelho no teto. Eu achei que a gente poderia olhar pro teto e ter um respiro, um branco, sei. Né? Um espelho. Era, um as espelho. Luminárias eram de papel machê. Antes fosse espelho. O quarto ficaria maior. Era muito pequeno. Tipo assim, a gente dormiu rodeado pelas malas. Eu porque falei, não Dave, tinha onde andar. Falei, Dave, não tem onde enfiar as malas. Ele tem sim, volta da cama. E aí a gente... Virou um bercinho, que a gente não tinha como cair, pelo menos. Não tinha perigo de cair, né? Não tinha. Você rolava um pouquinho e batia na mala. Pelo menos vocês não iam machucar o joelho, não iam machucar o saco. Tava todo mundo em segurança. E o banheiro era bom, vai. O banheiro era bom. É, o banheiro, o banheiro era maior que o quarto, inclusive. Era nossa. Bonito, só que... Só que era compartilhado. Não, uma cortina transparente pra rua. É, tinha esse detalhe. Era um... era compartilhado com a rua, porra. Eu sou o gênio do marketing. Compartilhado com a rua. Era mega transparente. Não tem essa de post pago, não, meu irmão. E aí, cara, a gente dormiu de qualquer jeito lá. E no dia seguinte, quando a gente desceu pra finalmente comer a porra da Madalena, Era uma amiga. Não, a Madalena é maravilhosa. Mas a gente desceu. O bolo. O bolo, sim. Sim. A Madalena é maravilhosa. A gente comeu ela lá no bordel. Quando a gente cara do bordel desceram pra comer a Madalena, pô? Bem, né, o Dave adorou a Madalena. Ah, eu sei o seguinte, quando a gente desceu, tinham duas famílias horrorizadas. Tinha, com crianças, estavam com crianças. Horrorizadas. Coitado, o gerente, a gente tem que dar um crédito aqui. O gerente, ele era muito atencioso, ele tava tentando ajudar todo mundo ali. Tava. Tinha uma família que pareciam ser indianos, eu não sei se eles eram indianos ou americanos, mas eles tinham feições indianas. Uhum. A mulher, a esposa, ela tava em choque. Ela tava abraçada com os filhos e o marido falando, vamos ali pelo menos comer um negócio. Ela, aqui é um lugar muito perigoso, eu não saio daqui até a gente arranjar outro hotel. Ela estava apavorada. Ela tava. E tinha uma outra família de ingleses, pareciam ser ingleses. É. Esses estavam mais de boa, só que não cabia quatro pessoas no quarto, realmente não cabia, né? Não cabia. Claro, porque o quarto de bordel só cabe em duas pessoas. O que é errado, afinal a gente tá na França e é a terra do menagem. Não, é o cara que bota uma cortina virada pra rua, ele tem que estar pronto pra tudo. Vocês não chegaram a pegar nenhum gemido francês no meio do caminho lá, não? Pior que não, né? As malas em volta da cama fizeram uma parede uma acústica. Uma barreira de som acústica. Mas aí vocês passaram uns 2 dias nesse hotel? Sim, sim. A gente passou o dia na rua, na verdade. Não consigo comer madalena, que a loja tava fechada. Porra! A gente tem que voltar outro dia pra comprar a porra da Madalena, mas sim, ficamos 2 dias lá, porque a gente passa o dia inteiro na rua, chega lá pra dormir, né? E aí depois a gente mudou pro outro hotel lá da Paramount e ficou tudo bem. Deus do céu, gente. A Paramount botou a gente no luxo, gente. Ah, mas eu tenho certeza que quando vocês voltarem pra Paris, vocês vão querer passar por lá, só pra dar uma olhadinha. Ver se tem alguém ali no banheiro, né? Vamos ver, né? O quanto a gente se expôs, né? Vou até botar umas fotos aí, quem tiver com o aplicativo consegue ver. Olha aí. É um lugar bonito. É assim, eu falei, vai ser diferente, essa é uma noite diferente. Não é verdade? E foi. As viagens, elas ocorrem tudo bem, só é que eu gosto de contar as merdas aqui. O Tucano planeja tudo, gente. Não é que nem a gente que vai na loucura, não. O que aconteceu? Nessa viagem que a gente fez, a nossa viagem foi toda improvisada, né? A gente tava em Moscou, a gente tava na Rússia, e aí a gente foi indo. Ah, eu quero ficar mais um tempo. Surgiu essa oportunidade, a gente ia pra cidade, não tinha nem hotel. O Tucano não é capaz de fazer isso. O Tucano vai viajar ano que vem e já tá me pedindo dica. Ele programa as furadas ainda, por Pra contar, né? É, claro. Imagina o Tucano com um aplicativo chamado Hotel Tonight. Como assim? Era um bom aplicativo para as pessoas terem, né? Viver uma aventura perigosa numa noite. Mas eu parei pra pensar e o Tinder já é um pouco isso, né? Já é um bordel for tonight. É, se você juntar o Uber com o Tinder, já garante alguma diversão. Mas o Tucano planeja tanto e ficou no espelunque, San Diego. Então, eu planejo pra caralho, mas sempre tem alguma coisa foge do meu controle, né? Que nem da outra vez lá na Bélgica que a gente foi parar no meio do bairro dos terroristas. Não tava planejado isso, mas ok. Na Bélgica? Ah, é, porque lá a gente ficou sabendo quando teve aquele atentado em Paris, do Charlie Hebdo, os terroristas fugiram e foram pra Bruxelas. Eu falei, o que eles foram fazer em Bruxelas? Aí o cara na Globo News falando, o bairro que é considerado o covil de terroristas na Europa, não sei o quê. Aí eu fui ver onde era. Onde eu tinha ido. Fui a pé, mijei na rua. Já começou errado, porque ao invés de eu me programar pra comprar dólar, eu deixei tudo pra última hora. Meu garoto. Foi de R$3,30 para R$4 nos últimos 3 meses, de abril até meio de julho, que foi quando eu fui viajar. Parabéns! Você conseguiu. Já me fudi aí, né? Mas você comprou o dólar a R$4? Comprei. Nossa, Tucano. Ah, parabéns, você era um visionário, pô. Comprou na alta, né? Um visionário. Quando chegou lá, começou a cair de novo. Comprou com precinho de 2018. Mas, ó, agora tá 4,10. Se sobrou dólar, você pode vender e fazer um... No meio da viagem, o dólar baixou de novo e voltou a 3,70. E daí a gente começou a usar o cartão, que tava valendo mais a pena gastar no cartão do que usar os dólares que a gente tinha comprado a R$4. Aí o cartão chegou semana passada e o dólar tá 4,10. Adiantou porra nenhuma. Não, porque a gente fez aquela opção de ser o dólar do dia da compra e não o dólar da fatura. Plot twist. Agora eu tô aqui com o plot twist do plot twist. Cartões sim, mas o da minha mãe, que a gente levou também, não. Ah. E foi o que a gente mais gastou. Ah, claro. Foi o que a gente fez compras na Apple. Parabéns. Foi só pra Apple só gastar. Mas aí a gente comprou passagem, e aí falaram pra gente que era ok. Ih, cacete. Ai, meu Deus. E aí, tem a perna comprida, 1,90m. Eu falei, pô, não tenho dinheiro pra comprar executiva, mas o mínimo que eu posso fazer é ir na saída de emergência com a perna esticada. Aí compramos lá as passagens e aí era assim, talvez tenha uma parada, uma escala. Cara, eu quero entender o que é isso. Você comprou essa passagem no Groupon? Não, compramos no site da companhia aérea. Pô, mas como é que vem escrito talvez? É. Exato. Talvez você vá para Los Angeles. Talvez a gente pare em Tijuana. Então, mas aí, quando chegou perto, a gente foi recebendo e-mails, né, da companhia aérea, que iam todas pro lixo eletrônico. Quando começou a chegar perto, eu fui ver e tinha alteração em horário, mudou o horário de saída daqui do Brasil. E ao invés de uma, passou a ter duas paradas. E aí não era mais em Bogotá, era uma em Lima, no Peru, e outra em El Salvador, em San Salvador. Puta merda. E aí, beleza, só que os dois primeiros trechos, como tinha uma parada, eu fui na porta de emergência com a perna esticada. Quando chegou em El Salvador, como não existia esse trecho, me botaram em qualquer lugar, tá ligado? Tive que ir apertado, já fui puto da vida, com a perna apertada. Ah, em trombose. É, tem um problema de circulação na perna e o caralho, mas beleza. Aí fomos pra lá. Aí já começou eu metendo a gente em roubada. Eu não sei como é que vai entrar essa parte, tá? Fica a critério de vocês. Eu pesquisei, vocês sabem que desde 1º de janeiro deste ano, a Califórnia passou a ser um lugar que aceita a venda de café, tá ligado? café pra consumo recreativo. Você pode... Não só café meio de sinal, mas café recreativo. E aí tem uma loja lá que chama Mad Men, que é a Apple Store. Só o nome já diz tudo. Pela risada do Emílio, ele conhece. Eu entendi o nome da loja ser Mad Men. É isso mesmo. É isso mesmo. Pois é, café que bate, né? Pensei que tomava um cafezinho de artista. Uma loja de café forte, né? Cafezinho de artista. É muito comum nesse meio. Aí, beleza, né? Aí tem Beverly Hills, essa loja, tem Hollywood, tem vários lugares, né, a cidade. E, assim, vende chocolate, vende bala, cookies, tal, não sei o que. Eu queria ver qual era, né, desses produtinhos. Aí, beleza. Eu olho assim, eu falo, Bárbara, tem aqui loja de café no aeroporto. Olha. Mad Men LAX. Aí eu falei assim, porra, a gente já chega e já vai ver qual é, né? Vamos conhecer. Aí, beleza. Aí, quando eu botei no Maps, tava falando que era 2 quilômetros. Eu falei, caralho, que puta aeroporto gigante. Caralho. Mas, por exemplo, em Barajas, em Madrid, você anda 3 dias e não chega no gate de embarque, tá ligado? Aí eu falei, ah, vamos andando. Aí começamos a andar. Aí acabou o aeroporto. Aí continuamos andando. Aí era o estacionamento do aeroporto. Aí continuamos andando. Aí anda. A Bárbara falou, isso aqui tá esquisito. Você tá levando a gente pro bairro de terrorista. Aí eu olho pro lado, tinha um departamento de polícia, uma delegacia. Igualzinha do GTA, com aquele estacionamento, com as viaturas. Eu falei assim, ó, não tem lugar mais seguro em Los Angeles do que aqui. É justamente o contrário, você sabe. Depois me falaram. E aí a gente foi andando, subiu um viaduto, isso, arrastando mala. Nossa, cara. Isso tudo pra ficar com a perna dormente durante... Isso tudo por um café, né? Cafezinho. Um cafezinho de artista. Aí subimos um viaduto, no meio do viaduto tinha uma escada, descemos a escada e fomos andando. O nome do bairro era Westchester. Quem conhece aí Los Angeles bem, deve saber como é que é. Começou a aparecer umas baladas, daquelas baladas assim, em que talvez a gente não fosse o estereótipo muito bem-vindo, tá ligado? Balada do dia de treinamento. Só tinha os brothers tomando café na porta, sacou? Uhum. Só tinha os Bloods, né? Só tinha os Bloods e do outro lado da rua tinha os Creepers. Tipo, as baladas eram até legais, tal, não sei o quê, mas eu acho que o nego não ia gostar muito que eu fosse, tá ligado? Aí a gente foi, encontrou lá o lugar, tal, não sei o quê, eu falei assim, cara, a gente tem que sair daqui porque começou a ter homeless, começou a ter uma galera esquisita, tal, não sei o quê. Começou aquela galera do carrinho de supermercado cheio de droga dentro, a fogueira acesa, né, um latão de lixo com fogo dentro. Exatamente, tava muito Bronx, tá ligado? Beleza, fomos na loja, tal, não sei o quê. Legal, vimos tudo lá, fomos pro hotel. Caraca, a gente sai do aeroporto e vai... Cara, como são as pessoas, né? A minha tradição quando chego em Los Angeles é pegar o carro e ir no In-N-Out. Porra, tinha um In-N-Out em frente a Mad Men. Ih, deve ser esse, inclusive, então. Olha aí, do lado, é do lado do... Do lado do aeroporto. Do lado do aeroporto. Caraca, tu foi andando até lá, que maluco, cara. Ah, fissura. Avenida Setúbal, né? Café é foda, que café vicia. Mano. Cara, nem olhou pros lados, já focou na frente. cara falou, é logo ali. Segue, né? Logo ali de Mineiro, né? Logo ali. Tipo, Los Angeles foi... A gente ficou um dia em Los Angeles e depois foi pra Las Vegas. A gente, na verdade, né? Eu posso só fazer um adendo aqui rápido? Lógico. Queria pedir só mais um carimbinho aí pra fala do Azaghal, que é a minha tradição em Los Angeles. É um babaca completo, né? Tio, vou a trabalho, porra. Eu nem gosto de Los Angeles. Pra ter uma tradição, realmente, bicho, porra. Cara, é babaca, né? Em cima de babaca. É. Eu vou a trabalho, não gosto de Los Angeles. É. Eu vou obrigado. É quase isso mesmo. Na humildade, a gente chegou na sexta-feira à noite. Não, a gente chegou no sábado. Aí passou o domingo lá. E na segunda, a gente só tava esperando segunda-feira, porque os hotéis em Las Vegas são mais baratos dia de semana. Aí fomos, ficamos lá em Las Vegas de segunda a sexta-feira. E aí tava 46 graus, né, amigo? Ai, tomar no cu. Não, mas, porra, tava lindo, velho. Porra, suave pra caramba. Porra, 46 graus é lindo? Porra, mó piscinão. Ah, se você ficar o dia inteiro na piscina, é bom. Fomos pra piscina, é pool party, maluco. Porra, vamos lá, tal, não sei o quê. E eu falei assim, porra, iPhone à prova d'água, vou aqui fazer uma brincadeira, né? Comecei a mergulhar com o iPhone e tal, não sei o que, ainda fiz um stories. Vamos ver se ele aguenta mesmo. Não aguentou? Então, pra começar que eu tava com uma capinha bateria. E eu esqueci, tá ligado? O iPhone é à prova d'água, mas a capinha não, né? Capinha morreu. A capinha durou 2 horas. E, o cafeteiro, o cara que é cafeteiro é foda. É barista. O cara toma café. Barista. O cara é barista, toma café, esquece de tudo. Eu cheguei, tirei lá a capinha e tal, não sei o que, mas continuei com a minha brincadeira. As pessoas viram isso acontecendo? Como assim? Você botou o iPhone junto com a capinha, ferrou com a capinha... Que não, carrega. Então, por incrível que pareça, a capinha não morreu. Morreu o iPhone? Já o iPhone. Não, então, aí calma. Aí, primeiro dia na piscina e tal, não sei o que, beleza, não aconteceu nada. Eu falei, é realmente, a prova d'água e tal, não sei o que. Aí, a gente ia casar na quinta-feira. Peraí, calma aí. Ia casar não, ia renovar os votos. Isso. Em Las Vegas com o rei, é isso? Isso, com Elvis. Uhum. Na Graceland Chapel. Aí, beleza. Aí, só que de tarde a gente falou assim, uma amiga que mora na Austrália, que foi viajar com a gente, tava no Flamingo, que é em frente ao Caesar, né? A gente no primeiro dia foi no Caesar, no outro foi no Flamingo. E aí fui eu lá, iPhone na mão, dentro da piscina de novo. Você vê que gente humilde, o Flamingo é mais barato do que o Caesar. No Caesar tava paradão, não no Flamingo, tava tocando Naldo Bene, tá ligado? Whisky ou água de coco, pra mim tanto faz. E aí, é impressionante, né, cara? Na Tailândia tocava Gustavo Lima, tipo, 7 vezes por dia. É. Caraca, sinistro. Essa pool party foi marcada por bundas. Tinha bundas pra todos os lados. Bundas de homem, bundas de mulher, bundas dançantes pra todos os lados. Bundas dançantes. Bundas dançantes. Bundas rebolativas. Tinha uma outra pool party lá no Caesar, mas a Bárbara vetou. Por quê? Qual? Chamava European Pool Party. E era todo mundo pelado, né? European, tudo pelado. É, tinha uma plaquinha na porta dizendo assim que eles incentivavam não usar roupas lá dentro. Incentivavam. Aí a Bazinha vetou, né? Não sei por quê. A Bazinha vetou. Bom, a gente ia pro Flamingo e enchendo a cara, 45 graus, tal, não sei o que, aí beleza, e eu com o iPhone na piscina. Aí uma hora eu fui guardar o iPhone e vi que ele tava superaquecendo. E no que ele superaqueceu, na parte de baixo, ele começou a soltar um spray de água, tá ligado? Ele começou a ventilar e saía água, um spray, tá ligado? Você botava na água, ele ia nadando pro outro lado da piscina. Cara, me fala como é que eu falo pra Siri fazer essa Siri, golfinho. Siri. Modo golfinho. O iPhone vai pro outro lado da piscina. Até o outro lado da piscina. Tu tem certeza que o teu iPhone era a forma d'água? Só pra... Não, então, aí eu fui olhar a câmera, tipo, parecia uma escotilha, tá ligado? Com metade cheia de água. Não. Eu falei, caralho, eu fiz merda, velho. E aí começou a esquentar muito, mas tipo, tava um ferro de passar roupa, sacou? É. Caralho. Eu planejo muito, mas as paradas saem do meu controle, né? Como eu falei. A gente chegou no avião, e aí eu falei assim, ah, agora vamos trocar o chip já, né? Pro chip com internet pra funcionar lá. E aí eu falei, Bárbara, você trouxe a chavinha? Ela, puta, eu lembrei, mas na hora de pegar, esqueci. Eu falei, eu nem passou pela minha cabeça que tinha que ter. Eu falei, bom, quando chegar lá no aeroporto, a gente tenta arrumar. Aí tinha um quiosque de venda de capinha, e aí eu perguntei se os caras vendiam, e o cara falou, não, pega aqui, ó, tenho aqui. Aí eu abri, troquei o chip, na hora de fechar, ficou uma borrachinha pra fora, bem pequenininha. Puta que... Caralho, como, cara? Aquela borrachinha. Aí, eu não tinha chavinha pra abrir e botar a borrachinha pra dentro de novo. Aí, vai, essa borrachinha pra fora, tá funcionando o chip? Não deve ser grandes merdas. Não, imagina, só transforma seu celular num golfinho, né? Golfinho super aquecido. É, porra. O celular começou a esquentar pra caralho, tal, não sei o que. A gente voltou pro meu hotel. Eu já sabia, né, tem aquele esquema do frigobar no Cisa, que você não pode tirar uma água, que ele já contabiliza, né? Ah, é. Aquilo ali, tu esbarrou, já era. Tu esbarrou, já tá pagando 10 dólares na água, né? Sim, se você tirar pra olhar... Caraca! E colocar de volta, é. Tu já pagou. Então, a primeira vez que eu fui em Las Vegas em 2011... Peraí, isso é sério? É sério. É. É sério. Tem um chip de um sensor. Tem um sensor. No frigobar. Que isso? Que absurdo. Eu fui em Las Vegas em 2011 com a Agatha. E eu ia assim, olha quantas coisas que eu não conheço. Tum, tum, pegando, sabe? Pegando pra olhar. Olha essa latinha de caviar. Cara, mas eu tirei tudo do lugar pra olhar, cara. Aí o curioso é no final. Tava eu lá, por favor, eu só tava olhando. Caraca. Tá $1,000 e não comeu nada. Eu acho que eles deram uma liberada. Porque eles viram que eu não consumi, sei lá, alguma coisa assim. Como eu fui brifado, né, eu já sabia dessa parada, eu peguei o balde de gelo, né, ia na máquina que ficava no corredor, enchia de gelo e botava a minha cerveja que eu tinha comprado na Total Wine lá, né. Beleza, tô lá, aí fui pegar o celular. Caralho, tava mais quente ainda, cara. Tava queimando minha mão. Taquei dentro do balde de gelo. Isso. Caraca. Puta, aí ele criou vida. Aí já era. Aí é tipo Gremlin. Aí saiu um holograma do Steve Jobs, né? Você achou o primeiro easter egg. Né? Você vai herdar a Apple. Exato. Se acharam os três easter eggs. Parabéns. Seu cidadão honorário, Apple. Tucano tá no caminho, olha aí. Aí ele foi resfriando, aí eu cheguei e tirei ele do balde de gelo. Aí ele começou a esquentar de novo, joguei de novo no... Aí teve uma hora que, velho, já era, não ligou nunca mais. Nossa. Morreu, fiquei a viagem inteira sem celular. Na real, eu acho que o celular esquentou até acabar a bateria. Daí, tipo, quando acabou a bateria, ele desligou, realmente morreu. Mas, assim, ele ficou fervendo até a bateria gastar inteira, entendeu? Não foi uma coisa rápida, foram horas dele fervendo. Caraca. Que perigo, maluco. Total. É, foi você brincando de gelo. Podendo explodir a qualquer momento na sua... Tá maluco. E aí foi $400 de prejuízo. Putz, grilo. Eu fui levar na Apple, o cara deu uma olhada e falou assim, entrou um pouco de água aqui, né? E além dos $400 de prejuízo, todas as fotos e vídeos que a gente tinha feito até então, né? Ai, perdemos ai, tudo. Ai, ele não tinha backup. É, ele não tinha feito aquele backup automático, né? Tinha que ele abrir o negócio pra poder fazer o backup e aí não fez nada. Eu fiz um Google Fotos só pra liberar espaço pra poder utilizar, pra gravar pra cozinha de Jack, tá ligado? Pro canal. Mesmo porque eu tô numa correria foda aqui, tá difícil de gravar, sacou? Aí eu falei assim, pô, se eu gravar uns 6 episódios aqui, já me libera em uns meses de gravação. Perdi, de, sei lá, 6 dias anteriores, perdi tudo, tá ligado? Eu sei o que foi isso. Foi a maldição de você falar mal do In-N-Out. Você chegou lá, vou fazer a comparação do Shake Shack com o In-N-Out, vou fazer um vídeo pra cozinha de Jack. Aí chegou e lá... Five Guys. Aí, Five Guys, é. Aí quem falou, ganhou? Five Guys? Ele falou, ó, Zagal, In-N-Out aí, nada demais, tararéu. Aí rolou uma discussão pela Telegram, nossa, Zagal ficou putaço. Ficou putaço. Eu olhei assim, caralho, eu juro que eu não falei do Han Solo, cara. O cara nem me pede o melhor sanduíche da casa, pede o sanduíche mais simples possível. Pois é. A estratégia era o seguinte, a gente ia nos três restaurantes, no In-N-Out, no Shake Shack e no Five Guys, e ia pedir o mesmo sanduíche nos três, e aí o In-N-Out já começa errado, porque não tem bacon nessa merda, velho. Uma hamburgueria que não tem bacon. Mas o que é um hambúrguer tem... Não, o que é um hambúrguer tem bacon. Caraca, claro que tem. Belo bacon. Não, hoje em dia tudo tem bacon, velho. O Arthur não tem bacon, o rei número 5 não tem bacon, é o melhor da... O Arthur tem bacon, tem farofa de bacon. Nossa, tá difícil mesmo. Tá difícil. É, meu amigo. Não, mas o merchan tá incrível, Bruno. Aí eu fui lá, pô, eu ia pedir um X-Bacon em cada um. Aí já chega que não tem X-Bacon, a carne não tem gosto. Eu falei, caralho, que merda, velho. Eu falei, Azaghal, desculpa, mas você já tá errado. In-N-Out é uma merda. Ai, ai. Eu entendi o ponto dele, porque assim, é quase de graça. Não é uma merda. Não, cara, é uma merda, é excelente provou. Se você pedir o sanduíche certo. Você não provou o certo, exatamente. Não, mas peraí. O In-N-Out é igual o antigo Bob's. Aí ficou... O Bob's antigo era bom, gente. Melhor. Obrigado, André. Mas eu nunca disse que ele era... Não, eu tô falando que era o antigo Bob's. O Bob's atual é sacanagem. Já ou meu paladar mudou, não sei. Já anunciou aqui, não admito. Fale mal. É uma categoria de hambúrguer diferente. Hambúrguer desgraçado. É, não é hambúrguer gourmet, gente. É hambúrguer... A categoria é hambúrguer desgraçado. É, mas é, cara. É um hambúrguer de 3 dólares, caralho. Mas, ok. É. Acabou que eu não fiz a porra do vídeo. Não tem nenhum vídeo. Eu tinha gravado em Los Angeles no Pink Hot Dog, velho. Irado o hot dog de lá. Perdi. Pois é. Olha o teu erro. Foi... Hora que ia sair o Steve Jobs em todas as fotos, cara. Em todas as filmagens, né? Todas, lá atrás. A gente tem uma furada não tão pesada, mas em Moscou. Moscou. Cara, a furada de vocês em Moscou é pesada. Não, mas não é a furada dos telhados. Que a gente chegou no hotel de noite, a gente sempre chega no hotel à noite, que a gente quer aproveitar o dia até o final e tal. A gente tinha ficado em São Petersburgo num hotel maneiríssimo, né? O pessoal lá da Alcatel levou a gente e tal. Quando a gente foi pra Moscou, conta própria, amigo. Aí a gente viu o que é a União Soviética. Né? Virou a bandeira, entendeu? Virou na hora, cara. Subiu o vermelho. Voltou a muralha. Porra, voltou tudo, meu irmão. A gente chegou. A cama no chão, no colchão no chão. Ah, a cama era em forma de U. É verdade. Era um U. O que é seguro, na verdade, né? Que você dorme e não cai, né? Parecia que tinham instalado uma rede dentro do estrado ali. O colchão era uma canoa. Era uma canoa. Um carpete que tinha poeira da época de Stalin, mano. Tinha. Aquela poeira, você tem saudade de Stalin. Aí eu fui ao banheiro, abri o vaso. Claro, uma freada ali, mas a louça... Nossa, sacou? Falei, aí sim, o quarto não tá limpo. Eles só esticaram a roupa de cama e a gente vai dormir na cama de quem... E não tinha pra onde ir, né? Não tinha. Aí eu fiquei lá 2 horas de descarga. Foda-se, o planeta, ainda mais na Rússia, né? A Andrea... Em 5 minutos dentro do quarto, eu empolei. Empolou de um nível. Eu sou alérgica à poeira de tapete, assim, eu sou alérgica. Alérgica é desgraça. Eu sou. Sou alérgica à União Soviética. Maluco, a mulher começou a empolar toda, se coçar toda, o metilho antialérgico, ela chapou. Nada que um Alegra não cure, né? Você também não pediu opinião, ajuda pros amigos, né? Pra escolher esse aí. Ah, porque você já foi muito na Rússia. Não, tô falando pra mim. Podia ter pedido pro Felipe Figueiredo, velho. É comunista, vai 2 vezes por ano pra Rússia. A Rússia não é comunista, caralho. É capitalista. Mas não estraga a minha piada, caralho. Aí eu sei que eu fiquei putaço e comecei... A gente também não precisa disso. É, começou todo cheio de moral. Aí entrou na loucura. É, porra, aí trabalha pra caralho pra ficar nesse hotel merda aqui, não sei o que lá. Aí eu comecei a procurar hotel, né, melhores. Era 40 mil reais a semana, 50 mil reais. Porque tava na época da Copa do Mundo, caraca. Discurso já muda. Mas é só pra dormir mesmo, né? Aí eu falei, eu virei pro Dei e falei assim, olha, o Alegra funcionou. Você começa a esticar. Ah, não é? Só tomar um antialérgico, entra no quarto, toma um antialérgico, dorme, tudo tranquilo. É, só pra dormir, começa assim, ah, gente, é só pra dormir, vai. Quem precisa de luxo? Tudo mais tranquilo. Tudo, vai ficar, tudo faz parte da perspectiva e do contexto. A dica é, nunca viaje sem antialérgico. No final era ótimo, até. A gente aprendeu a viajar com um antialérgico, porque numa viagem que a gente fez, eu tive uma parada. Nossa. Que foi terrível. E como é que era? Era na França. A portuguesa começou a ter um negócio. Não, né? Assim, eu que eu não posso com leite. Eu não posso com leite. Ela, né? Tomou. Tem que tomar sem lactose. Sabe aquele leite em microcopinho que tem com café? Pra sabe? Botar no cappuccino. Que é um leite concentrado. É tipo um universo de leite de um mini copinho. É pra ele dar uma engrossada, assim, no café, né? Porra, ela tomou isso. Eu falei, essa quantidade de lactose não vai me matar. Só que era... Era mais do que de um litro. Era um litro e uma gota. Era. Nossa, cara. Todos esses leites que é lactose free, sabe qual é? Que tem agora, sem lactose, não sei o que lá. Eles, a lactose que eles tiram, eles botam nesse copinho. Porque eles não podem jogar fora, eles têm que reutilizar. Exato. Senão, essa lactose solta, ela destrói o universo. Cara, maluco, foi horrível. Eu achei que eu ia, eu achei que ia arrancar minha pele fora. Coçava inteira, da cabeça aos pés. Se enfiou dentro da banheira. Eu enchi a banheira e fiquei lá dentro, que dentro da água não coçava. Caraca, Andréia. Aí, mas quando eu saía da banheira, cara, coçava tudo. Muito pior. O corpo inteiro, era horrível, gente. Era pra estar... É porque já era a micose da banheira. Cara, eu não sei, eu sei que eu dormi na banheira. Acordei. Acordou com 70 anos, né? Com 70 anos. E congelada, congelada, a água esfriou. Dormiu horas na banheira? Dormi, fiz um rolinho com a toalha, encostei a cabeça e dormi ali, porque era o jeito. Você dormiu, tipo, de uma noite, a noite toda? É, de desespero, de cansaço. Caraca, sei lá. Andréia, que loucura. Ah, cara, mas rola isso. O cara dormiu na banheira de gelo. Eu, quando eu fazia peça, eu dormia na banheira direto. De... Não foi na banheira de gelo, tá? Foi concentrado. Peraí, quando você fazia a peça, você dormia? Como é que é com essa história? É, não. Não, é porque... Porque quando... Tomava um cafezinho de artista que de dormir. Tomava um cafezinho. Relaxava. Aí eu falava assim, pô, acabou a peça, aí ia pra banheira. Pô, sempre que a gente tá em turnê e tal, tem aqui sempre um hotel bacana, tudo mais, os caras acabam dando um quartinho lá com a banheira e tal. E eu gosto de ficar na banheira. E eu já dormi, tipo, de acordar 3 vezes me afogando e... Aí voltava a dormir, né? Voltava. Fazia aquela puxada de água. Eita. Cuspiu de verdade. Aí eu pensava em sair e falava, não, mas se eu encostar a cabeça assim aqui, assim... É, loucura, cara. Dormir. Pior que você acorda, realmente, um maracujá, né? A malva passa, congelada, com a boca roxa. Aí, na hora que sai da banheira, coceira mil de novo. Aí eu fui atrás de antialérgico nas farmácias, em francês. Nossa. Mas era fácil, era antialergique, sei lá. Isso. Antialergique. Quando você não sabe alguma coisa em francês, fala em português com egique no final. É. Antialergique. Não, nessa última viagem, eu tive dor de dente na viagem. É, também tá de sacanagem, né? Tem que começar a fazer revisão antes de viajar, caralho. Tá que nem carro, maluco. Tem que fazer revisão antes de pegar a estrada. Tem que fazer um check-up, né, geral. Ô, Andréia, na véspera da nossa viagem, eu levei o Nando em São Paulo pra ele tirar o aparelho, né, que ele tava usando aparelho ortodôntico. Saímos da dentista, aí tô voltando pra Santos, o Nando tava me dando umas amêndoas, assim, pra eu comer. Quebrei uma obturação. Puta que pariu. Na véspera da viagem, tive que sair no outro dia de manhã correndo, indo no dentista, arrumar um dentista, né? E ir lá e tal, pra ele arrumar pra eu poder ir viajar no mesmo dia. Caraca, mano. Tem que acabar com a amêndoa, cara. Cancela. É? a Bazinha também ficou cega no Barcelona. Ficou cega em Barcelona. Não, Barcelona ou Madrid? Que Madrid? Barcelona. Não, então, a parada foi o seguinte. Pô, que Madrid... diferença faz? Ela ficou cega. Eu fiquei. Você tá pensando no que ela perdeu da viagem? É, Barcelona ela perde mais. É, não, pois é, Madrid é melhor que você perde menos. E ó, Emílio, eu tava cega num nível que eu não podia andar na rua, então a gente alugou uma lambreta pra ele poder me levar pros lugares. Olha só. Sorte que você não guiou. É. Senão o Tucano estaria aí com o saco preto. Mas eu quase fui preso. Você foi preso? Quase fui preso, porque assim, a gente tava num hotel perto das... Mas como que ficou cega? Pode crer. Mas é, foda-se, né? Todo mundo, foda-se, ficou cega. Coisa corriqueira, né? Pode ficar cega. Porra, a Kátia ficou também, foda-se, né? Que horror. A parada foi o seguinte, a gente chegou em Madrid e tava muito, muito seco o clima. Muito seco. Mas é o que significa Madrid em espanhol. A palavra Madrid significa muito, muito seco. Castelhano arcaico, né? Madrid significa seco. Seco como la boca del diablo. É isso que significa. O gerente do hotel que a gente ficou tava tossindo e pediu desculpa. Isso aí é areia, né? Quando era boca seca mesmo. Tinha um montinho de areia do lado dele. Era... Ele fazia jardim zen, né? Mas era... Ele falou, faz uns 20 dias aqui que não chove, não garoa, não faz nada, tá seco demais aqui e tal. Aí beleza. E até então a Bazinha não sabia que tinha problema no olho. O olho dela tem um problema que... Como é que é? O nosso amigo oftalmo nos explicou que a lágrima ela é composta por 3 ingredientes, digamos assim. E aí, sei lá, é um líquido, sei lá... Eu não vou lembrar exatamente. Mas tem o líquido, tem, eu acho que um tipo de sal e tem uma cola que faz com que a lágrima grude no olho pra lubrificar o olho. O meu olho não produz essa cola, então a lágrima não gruda. Caraca! Então, quando tá muito seco, o olho fica produzindo muita lágrima, tentando lubrificar o olho. Então eu fico, tipo, chorando o tempo inteiro, porque fica saindo lágrima, só que não fica no olho. Então quando você pisca, né, involuntariamente, vai raspando a tua pálpebra ali no olho seco. Aí chega uma hora que começa a fazer umas feridas, assim, no olho. Ai, meu Deus do céu. Que eles chamam de úlceras, né? E aí foi isso que aconteceu. Como eu não sabia que eu tinha esse problema, eu fiquei mais tempo do que eu devia sem tentar tratar de alguma maneira. Que era só botar um colírio, né? Exato, exato. O tratamento ou cheira era... cola, né? Aí o meu olho ficou extremamente seco num ponto que eu não conseguia mais enxergar, abrir o olho onde tivesse a mínima luz que fosse. Nossa, tava desenho do Tom and Jerry, maluco. Aquele olho... É, bem isso. Meu, muito vermelho e muita dor no olho, tipo, muita dor. Você imagina assim, que cada piscada era como se fosse uma faca raspando meu olho, entendeu? Nossa. Ai, meu Deus. Eu publiquei no meu Instagram pro Debs ver a foto, né, do... Acho que não tinha WhatsApp. Aí o Dr. Debs ia ver pelo Instagram. Não, como assim não tinha WhatsApp? Que maluco. O cara publicou... Não tinha WhatsApp, mas tinha Instagram. No Instagram pra mostrar pro médico. Não, gente, olha, é que esse nosso amigo, ele realmente não devia ter WhatsApp nessa época. Caraca, né? Olha aí, né? Aos cuidados de Dr. Debs. Na foto no Instagram. Tá lá até hoje. Eu publiquei a foto do olho dela, o Prieto, o meu sócio, ele chegou e falou assim, mata antes que te morda. Atira na cabeça. Não erra. Aí a gente foi pra Barcelona, piorou, e ela andava de óculos escuro, boné e grudada no meu braço. Grudada no meu braço, assim, ó, com a cara no meu braço, assim, enfiada no meu casaco, tá ligado? Porque ela não podia nem sentir nada de luz no olho, que já fudia, tá ligado? Foi melhorar no outro dia que a gente alugou a motinho e foi batendo um arzinho gelado no olho dela e foi melhorando. O vento melhorou o olho, secou de vez e aí virou a rocha. Então, é que aí, no dia que a gente foi sair de moto, eu não fiquei com o olho aberto andando de moto, porque eu não podia ver a luz, era com o olho fechado, só o ventinho gelado mesmo, entendeu? Mas, o rolê foi todo de olho fechado, eu não vi nada. Você tem que voltar a Madrid, né? Que tu não sabe como que é. Madrid-Barcelona. Madrid-Barcelona, tu não viu porra nenhuma. Não. E aí, Gaudí, gostou? Eu senti Gaudí, tu ia tateando, né? A Sagrada Família mesmo, que foi nesse dia do rolê, eu não vi. E era o bagulho que eu mais queria ter visto e eu não vi. Até hoje, sei lá, você foi? Fui. Você viu? Não. Eu tava lá, mas eu não vi. Só senti. Acho que a única história de viagem, vocês estavam falando de marcar hotel e tal, que eu lembro que uma das últimas que me aconteceu foi agora quando teve o festival do Desert Trip, que era em Los Angeles, e eu pirei porque eram shows que, puta, foram incríveis, assim. Foi Bob Dylan, Rolling Stones, Neil Young, Paul McCartney, no terceiro dia The Who e Roger Waters. Eu falei, cara, eu tenho que ir nesse show, porque, puta, vai ser um puta acontecimento. Aí saí correndo, aí entrei no site, tinha aquelas filas, né, do bonequinho pra comprar e tal, e aí lembrei que tinha que reservar o hotel. Eu falei, cara, ferrou, porque era um deserto o negócio. Desert Trip, eu falei, já era, até achar um hotel perto. Então tava tudo cheio, muito cheio. E esses sites agora tem esse negócio que fica uma tensão, né, cara, que você tá buscando e fica ali, porra, você, ó, 50 pessoas estão vendo isso aqui, hein. É, a gente já falou, é uma merda isso. E puta, fico, parece que, aí eu fui clicando e tal, eu falei, cara, agora então eu vou pelas redondezas. Aí procurei os outros bairros que tinham em volta e tal, e no primeiro que eu vi, eu consegui. Relaxei assim e tal, veio aquele e-mail de confirmação, eu cliquei lá e tava lá, o hotel tal, para homens gays com uso opcional de roupa. Muito bom! E aí eu falei, não, velho, peraí. Porque eu falei, pô, não tinha problema nenhum de ficar hospedado num hotel pra homens gays, mas, cara, com uso opcional, não, porque eu pensei, vai ter um elevador lotado, vai ter um... A fila do café da manhã. Vai ter aquela fila do café da manhã, sabe? Então, assim, falei, peraí, não, aí consegui voltar correndo ali, mas foi por pouco. Só no deserto mesmo. Mas e aí, tu ficou onde? Não, e aí eu consegui reservar um outro hotel que ficava uma hora e tanto do... Caraca! Do festival. Mas eu só fui descobrir no dia também, que eu fui sozinho, aí reservei esse, porque foi o único hotel que apareceu, aí quando eu cheguei lá, eu descobri que tinha essa distância toda. E aí, valeu? Pô, valeu muito, que aí eu vi uma galera na recepção... Tava com crachá já também do evento, aí perguntei como é que eles iam de carro, e fui pegando carona nos 3 dias, e olha, deu tudo aí. Certo. Graças a Deus. Fui assaltado na Noruega também, né? Não. Não. Caraca, não, tem bandido não, na Noruega? Você tá de sacanagem. Tu virou estatística. Virou, né? Pô, cara, virei estatística, e fui assaltado com a faquinha do Rambo, com aquela... Caralho! Serrilhadinha. Que isso, cara? Caraca, o único bandido da Noruega que devia ser algum experimento, porque os caras não iam perder tempo. Devia ser um antropólogo, tava digitando alguma coisa. Como é que foi isso? Porque, assim, era um maluco, porra, louro, de olho azul, assim, e até o cosplay de bandido dele era bem feito, cara, era tudo meio de marca, assim, a bandana que ia na cara não era uma bandana vagabunda. Quanto custa o outfit do bandido? Bandido norueguês, mano. Puta de um casaco, o cara tá melhor que eu lá no tava passando na rua. Casaco North Face? É, e tal, aí ele, give me a money e tal, e assim, ele e um bandido tipo de filme mesmo, o cara veio assim com a entonação de quem treinou na sessão da tarde, assim. Mas enfim, ele veio com a faca, né? Aí, quando você quer. Aí a minha sorte é que eu botei a mão no meu casaco, assim, pra procurar minha carteira. E não sei porquê, eu fui direto no bolso de cima, assim, no bolso do peito. E aí, encostei no cartão do hotel, que na hora eu lembrei, assim. Que na hora que eu encostei, eu lembrei, putz, isso aqui é a chave do quarto do hotel. E ele já tava vindo, eu catei a chave mesmo e joguei pra cima dele, assim. Aí, quando ele abaixou, eu fiz o que o brasileiro faz de melhor e... Saiu correndo. Caraca, você jogou um shuriken de cartão de chave de hotel? Foi. E aí, saiu correndo? Tinha o logo do hotel no cartão, não? Cara, era um cartão desse assim, tinha logo, mas era desses bem classicões, assim, branco, sabe? Com a login no meio e com aquela tarja atrás. Porque se o cara fosse realmente um antropólogo, ele ia atrás, né, meu? Um paquete. Realmente, nunca tinha pensado nisso, cara. Vai que ele dá uma gugada, descobre que tu é ator. Pois é, ele pode estar na busca aí. Esse podcast tem GPS? Olha pela tua janela agora, vê se não tem ninguém aí na porta. Tem duas histórias rapidinhas que a gente tem aqui da última viagem. A primeira é que a gente tava lá na Alsácia, né? Aí a gente foi numa loja de sorvete. Eu pedi pra provar, né? Ah, posso provar esse sabor aqui? Aí provei. Aí eu queria provar um outro sabor. Aí quando eu falei, posso provar esse aqui de chocolate? Sei lá, ela pode. Me devolve a colher. Sim. Aí ela pegou a colher. Que ele já tinha lambido. Não! Eu fiquei com uma cara, eu falei, tu vai realmente comprar essa merda, esse sorvete? Eu falei, ah, eu vou, pô. É tudo zero grau aqui. Essa parada, esse excesso de zelo com as bactérias, só existe no Brasil, cara. Que no Brasil, cara? Tá maluco? É lógico. Me fala, Emílio, na Tailândia tem isso? Olha. O cara vai ficar pensando se aquela comida de rua aqui... Qual que é o nome? Aquele macarrão de arroz? Cara, a comida lá é punk. Você sabe que a que me salvou foi a de rua mesmo, porque era menos... Acho que lá tempero deve ser caro. Então a comida de rua era menos temperada, era porque a temperada, meu irmão, era punk. Então, mas o meu problema não é a comida que tem bactérias ou que... Não é, esse não é o meu problema. Meu problema é ver, entendeu? Enquanto a parada é ocupada... Me engana, né? Eu não entro no restaurante e fico pedindo pela cozinha. Não faço isso, entendeu? Agora a menina... Porra, é um trato, né, cara? Porra, ela fala, ela tá me dizendo ali que o segredo do sorvete é a baba dos clientes? Aí não. Tu não toma café Jacu? Não sei, mas... Não. Rolou aquele silêncio agora. Porra, foi uma pausa dramática. É. Café Jacu, porque o papo do café já fica meio esquisito nesse programa. O David já ficou tenso. Você tomou já esse café? Não, sabe qual é, né, o café Jacu? É do não. gato? Não, do pássaro. Não, como é que não, é? Não sei que café é esse, cara. O pássaro come lá o negócio, o café, ele caga e pega da bosta dele. É igual então, eu gato. Nunca busquei isso, cara. Não sei se... Diz que é o melhor café que tem. Então, se ninguém me mostrar isso acontecendo... Você tem que ter um Jacu em casa. Era nego falando em moer café em casa? Não. Moer não, é pra frango. Você tem que ter um Jacu em casa, do lado da cafeteira. Tem gente que tem o Elvis, né? Tem um Jacu. É uma lojinha, né? Um coffee shop de Jacu. Cara, pra mim, Jacu é um cara idiota, sei lá, um cara burro, Jacu. Jacu é quem toma esse café cagado por um pássaro. Não é o nome do pássaro, é o dono que chama Jacu. E a outra história que a gente tem é aquele restaurante maluco que a gente também foi nessa região, que tinha 1 milhão de moscas. 1 milhão de moscas. Não, o prato da portuguesa era uma piada no final. Ah, eu esqueci de postar isso no IGTV. Olha, loucura. O restaurante era... Eu não sei qual era o nome do restaurante, mas a decoração dele era toda de sapo. Sapo de louça, sapo empalhado. É, tá de sacanagem, sério? Juro por Deus. Era tudo de sapo. Só e não aí... tinha sapo de verdade. Pra ver se espantava as moscas, né? Mas elas já se ligaram no truque. Não, elas sacaram que era, elas sacaram que os sapos eram fakes, maluco. Era uma quantidade... Era a vingança das moscas. A gente ia comer espanando mosca. Porra, aí, cara. Aí a portuguesa parou pra filmar isso pro IGTV. Yeah. Pronto, não deu tempo. Foi com o bife... O meu bife virou kibe. Virou um kibe. Mas, cara, e era mosca varejeira. Não, era verde, era bonito. Era moscona parruda mesmo. É demais. Realmente. É, aí não dá, aí não dá. Cara, era muita mosca. É que lá servia carne de sapo, de rã. Isso, perna de rã, né? Aí o Dave falou, parem de matar as porras do sapo. Ou serve as pernas, mas deixa o bicho vivo ali fora pra comer. Parece que há um certo desequilíbrio ambiental nesse restaurante. Porra, cara. Caralho, que escroto, cara. Um monte de sapo sem perna pendurado na porta. Serra as perninhas pra servir coxinha de sapo. Mas deixa o corpo, bota um em cada mesa, cara. Bota o cinzeiro e o sapo. Caralho, que tristeza. Que horror. O sapinho se arrastando como um dia. Ah, assim. Bota uma perna mecânica pra ele. Sei lá. Bota num drone. Eu não sei, cara. Tem que dar um jeito naquilo. É uma loucura, meu. Como é que aquele restaurante tava aberto e cheio? Com aquela quantidade tava de mosca. Cheio. Tava cheio. Caramba. É, atração turística. Agora vem cá, tinha mais gente comendo além de vocês? Né? Tinha. Tinha uma galera. Assim, tinha mais gente espanando mosca. Essa era... Na verdade é o seguinte, vocês eram atração. A galera tava lá, mas era só pra ver alguém comendo, tá ligado? Pode ser verdade. Caraca, acho que eu não postei isso, mas eu tenho filmado, é surreal. Meu Deus. Por favor. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pra Los Angeles, eu não falava nada de inglês, assim. Pra mim, não tinha tempo verbal, não tinha nada. É, bem-vindo ao time, é. Tamo tudo junto. Eu falo igual o índio. O índio fala melhor. Eu gosto de você. É, tipo isso. E aí tava eu e meu pai nessa, né? Só que eu aprendi o Can You Help Me? E aí não tava me achando pra caceta, assim, andando e pô. Tudo era Can You Help Me? Meu pai, brother, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Can You Help Me? A gente tava procurando uma BH lá pra ele comprar uns negócios e tal, aí a gente perdido, fui pedir uma informação, mas aí tinha uma rodinha assim dos caras grandes, sabe? Porque eu virei pro meu pai muito rápido e falei assim, deixa comigo. Virei na caminhada. E quando eu me dei conta, os caras grandes assim, sabe? E eles estavam numa rodinha meio que como quem vai terminar uma piada, sabe? Nossa. Puta, tu interrompeu o final. Mas eu tava tão confiante com a minha capacidade de falar aquela frase que eu nem pensei. E aí eu já dei aquele tapinha nas costas dele. Quando ele virou, eu mandei assim, can I help you? E aí, foi esses 3 segundos assim, de silêncio, o cara me olhou de cima a baixo 3 vezes assim. Aí mandou um with what? Caraca. Aí eu me liguei rápido e tal, e aí consertei. Eu falei, não, sorry. E meu pai de longe vendo tudo assim, caralho, tá rolando de novo ali. Não, pronto pra correr, né? Teu pai tava pronto pra correr, tacar o cartão no hotel e sair correndo. Pra fechar a viagem, né? A gente tinha uma escala em Bogotá. Ia ficar 7 horas em Bogotá. E a gente falou, pô, então vamos ver o que tem de coisa turística em Bogotá e vamos dar um rolê, né? Vamos almoçar lá, tomar um café. E aí, beleza. Péssima ideia. Pode café em Bogotá? Não, calma. Caraca, evoluindo, hein? Café de argila pra pode café. O café colombiano rivaliza com o brasileiro como o melhor do mundo, né? Rivaliza. Depende do café, né? Pois é. Aí, beleza. Só que, pra começar, aconteceu alguma merda lá, os caras não conseguiram abastecer o avião, 2 horas de atraso. Nessas 2 horas que a gente tava dentro do avião esperando eles resolverem o problema de abastecer, de repente passa um técnico com um pedaço do avião, assim, no meio do corredor. Eles estavam montando o avião com a gente dentro. Caraca, tá maluco. Isso aí me deu uma americana. Eu falei, cara, eles estão montando o avião. Você não tá entendendo. Aí a gente foi reclamar que, mais uma vez, o que que aconteceu? Era um Airbus, mudou pra um Boeing e mudou as poltronas. Então, as poltronas especiais que eu tinha comprado pra ir com a perna esticada, foram pro saco mais uma vez. A Bárbara começou... Eles mudaram ao vivo esses aviões? Eu acho que eles reconstruíram, tá ligado? Eles perguntaram, alguém, por acaso, tem um vidrinho de cola bonder, hein? Durepox. A gente foi reclamar, né? Aí, a Bárbara fala espanhol, aí começou a questionar pra comissária de bordo. Ah, Tucano, todo mundo fala espanhol, eu falo espanhol. Não, ela fala espanhol de verdade. É só falar com a língua preta. Solamente. É muito fácil. É muito fácil. Começou a falar, explicar, tal, não sei o que. A mulher falou, deixa eu ver o seu ticket. Aí a gente mostrou, né, o que estava impresso. Ela falou, não, isso não é um ticket. Aí é o que vocês mandaram por e-mail. Não. Ticket é outra coisa, não sei o que. Aí foi embora. Aí a Bárbara, deixa eu ver teu e-mail. Aí foi lá, procurou no e-mail, tinha lá o e-mail com um e-ticket e tal, não sei o que. Aí mostrou, aí chamou ela de volta. Aí, só que dessa vez eu comecei a gravar, tá ligado? Comecei a filmar ela. Aí a mulher falando que não, que não sei o que, que tava errado e que a gente não tinha direito a nada. Aí isso não me diz nada, Parecia robô de Westworld, tá ligado? Isso não me diz nada. Eu filmando e tal, não sei o que, ela se ligou que eu tava filmando. Maluco, a mulher começou a dar um piti, falando que ia me prender, ia mandar me prender. Ia me tirar do avião, e o caralho começou a esculachar, aí eu comecei a, eu falei, nessas horas eu falo em português, né? Ah, todo mundo entende, né? Claro. Eu comecei a falar em português com a mulher também, e aí ela saiu, foi andando, aí eu cheguei e falei, bom, agora fodeu, porque ela vai chamar o capitão vai dar voz de prisão, o capitão, o piloto. Aí eu cheguei, apaguei rapidinho e tal, não sei o que, mas ficou por isso mesmo, e eu fiquei com a perna apertada de novo. Paramos lá com 2 horas de atraso em Bogotá. Eu falei assim, cara, nem vamos sair do aeroporto. Só não vai ter mais 7 horas, só vai ter 5. O pessoal que ia no voo, ia pegar o voo mais cedo pro Brasil, perdeu o voo. Eles vão entochar essa galera toda no nosso voo, vai dar overbooking. A gente vai ficar preso em Bogotá. Eu falei, vamos evitar a fadiga? Aí a Bazinha ficou puta, tipo, porra, a gente planejou a parada toda e pra nada? Eu falei, então vamos. Aí compramos pesos colombianos, saímos do aeroporto, pegamos um táxi. Aí o táxi parecia aqueles táxis cubanos, tá ligado? De 1950. E o tiozinho muito simpático, dirigindo, tocando salsa e merengue e estalando os dedos, tá ligado? Aí começa a adentrar a cidade de Bogotá. Aí dizem que Bogotá botar, é muito bonita. Mas só que a gente só passou pelas partes desgraçadas. Ah, mas quando tu chega no Rio de Janeiro, meu amigo, no Galeão... Verdade. Você não vê beleza. Aí começa a ter galinha no meio da rua. Tinha de tudo, cavalo, tal, não sei o quê. A gente foi passando e ele explicou pra gente que não podia ir pela avenida principal porque tava fechada pra ciclistas. Aí beleza, fomos pra um caminho alternativo. Malandro, foi chegando no centro da cidade, parecia a Vila Mimosa, tá ligado? Aí eu cheguei, Bárbara, se liga, onde a gente tá indo? A gente ia pro tal do Montserrat, que ia pegar um funicular, ia até o monte lá e tomar um café e voltava. E aí, caraca, muito sinistro os lugares. Os prédios que a gente passava tinham virado cortiço. Aí eu, caralho, lembrei do Marco Gomes que foi sequestrado. Não sei se foi em Bogotá, Caracas, onde foi. Não, foi no Chile. Foi no Chile. Eu falei assim, velho, eu tô sem internet. Eu não sei pra onde o cara tá me levando. Fudeu, já comecei a ficar em choque. Aí ele passou pela casa do Bolívar. Aí falou, não, essa aqui é a casa que o Bolívar morou, tem visitação todo dia. A gente só não falou isso pro Chaves, porque senão ele ia querer se mudar pra cá. Chegou no lugar, tava lotado, lotado. Aí a gente desceu, a Bárbara olhou assim em volta, falou assim, eu peço desculpas agora ou depois? Eu falei, vamos voltar pro aeroporto? Vamos. Aí fomos pegar outro táxi pra voltar. A gente desceu, já queria voltar. Passa uma mulher vendendo formigas colonizadoras. Hormigas colonizadoras! Que é isso? Vendendo formiga no meio da rua. Aí passa a outra vendendo empanada. A outra vendendo ovo colorido. Aí a Bárbara me cutuca assim e fala, olha ali, olha ali. Aí eu olho pro lado, uma lhama. Aí eu falei, caralho, velho, tá muito bizarro. Vamos pegar o primeiro táxi que aparecer. Aí eu olhei pra dentro do táxi, cara, tinha uma cara de cartel de Cali, tá ligado? Aí eu falei, caralho, pode ser muito preconceito, mas eu não entro nesse táxi nem fudendo. Vamos no de trás. Cheguei pro cara, ah, vamos pro aeroporto. O cara fala, não, se arrancou e foi embora. Estamos presos aqui, a quilômetros do aeroporto, no centro de Bogotá, com uma lhama e formigas colonizadoras, velho. Caraca, pega a formiga, enfia no cu da lhama que ela sai correndo e monta. Aliás, me perdoem se eu fiquei calado por alguns momentos, mas é que teve muitos momentos que eu esqueci que eu estava participando. Tão acostumado que eu tô a ficar escutando aqui, sabe? É verdade. Aí tô aqui. E eu tô participando. Eu tava comentando mentalmente muita coisa. Sabe o que, que é isso, né? O quê? Café de artista. Até falando em café, eu fiquei na dúvida sobre que café que você tava falando nessa última história, porque foi tanto tempo que eu falei, bicho, aí eu já não tô mais entendendo esse simbolismo. Na Colômbia, né? Café colombiano aí é pesado. Não, mas olha, na Colômbia foi café mesmo, porque, caraca, são 500 mil revistas, você tem que preencher e assinar 30 mil vezes que você não se afastou da sua mala, vem cachorro, vem te perguntar pessoalmente, ah, você se afastou da sua mala por algum momento? O cachorro vem te perguntar? Isso é incrível. Caralho, malaca. Esse café era bom mesmo. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.